é um orgulho para a Tábua ter uma associação como a MK, que tem dado provas de bom trabalho, provas de boa organização, provas de que realmente sabem organizar e, neste caso, associaram-se também a uma grande equipa, a escudaria, que realmente dá uma projeção totalmente diferente a estes desportos motorizados. Por isso, parabéns ao MK por essa forma de trabalhar em parceria e de conseguirem reunir à vossa volta também todos estes apoios para que realmente o desporto motorizado continue a ser a ter o sucesso que tem sido. E agradecer também ao Sr. Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital por ter apoiado, no fundo, uma prova desta natureza, ou seja, primeiro que tudo, dar também o apoio a uma associação do Conselho de Tábua, provando que nós, a trabalharmos em região, em termos de região, somos mais fortes, somos mais capazes, temos mais visibilidade e conseguimos fazer um trabalho diferente. O MK tem feito excelentes provas de rally, mas não tenho qualquer dúvida que esta vai ser o top até hoje do rally organizado pelo MK Máquinas. Por isso, dizer-vos que quando estamos a trabalhar em iniciativas com a região e, neste caso particular, com o Oliveira do Hospital, estamos no rumo certo. Devemos dar as mãos se queremos ser maiores.